técnico da esquerda, 1208, 506, 3890. Filha, o que você está falando? Levante o portão 9, 3890. Zona 71, contato radar, sabe, mantenho 340, após 2 mil pés, voa letra. Após 2 mil pés, voa do letra, tá 3 Zona 71. 3171, desvio à direita, para 230, parece que está formado atrás da nossa curva, durante a nossa curva. Tente, 3171, após desvio, voa a letra. Autorizado, desvio, está 3171. Salvador, TAM 3890, pronto para o táxi, temos 85 a bordo, 4 horas de autonomia, eu tenho no Natal, TAM 3890. pilha. Ciente, tô 3171, após desvios, vou a letra. Negativo, então 3171 está 28 milhas da posição Leda. Opção Matheus, se aproximou mais 15 milhas aí apenas aqui? Tem, que após desvios, vou a Leda. Só 3171 tem condições de boa pide? Tem mais 10 milhas afirmativas, só 3171. Tem, então 3171, após 10 milhas boa pide, chama agora o centro, frequência 1251, alterno 332. Após 10 milhas, mando direto o bridge, 251-3325. Bom dia, bom trabalho, tem 3171. Comandador, bom dia, plan 3890, decolar, transfere na Pupa de Maracaju. Plan 3890, bom dia, contato radar, sabe, mantém 330, sai do Pupa. 330, 3890. Atende Alfa, 18953. 0 para Guarulhos, para dar 1-0 com sua direita, para da El Lida, para o Lida Pini, Pini, que é certo, abre a sua última meia, não vai conforme o site do mundo, não pode ser 2-1, 2-1-0, 1-8. Rota do sonho de voo, transponde 5-5-2-1, controle 1-2-0-8. Plan 3153, bom dia, aciona a identificação. Pede para 4 mil pés, quem negar, 1-0 no 8, obrigada, bom. 890, chama Centro Recife, 12685, bom voo. 12685, grato.